Os especialistas em rock desviado já estão na área. Alô, DJ Dinho! Mostre a eles porque o seu sobrenome é pressão. Deixa comigo! DJ Gordo? Já tô aqui. Vai pra cima sem clemência. Piedade? Hoje não. Acabou o recreio. Vai começar a aula de pressão. Pressão. Vai começar! Segura, segura, segura! Os canhões explodiu. Segura que a primeira quinta do ano é assim, ó. Joga pra cima a mãozinha que o bagulho vai doidar. Vai! E vem, vem, vem, vem comigo assim, desse jeito. Sandu, joga a mão pra cima, galera do Paysandu aí. A galera do Paysandu dá uma vaiada do rimo aí. E quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mão pra cima e dá-lhe soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu. E agora canta! Cara de brava que me na maluca, já bateu na minha cara por causa da sua boca. Ela é fogada e às vezes ela escuta e manda embora de casa. Só você! Os homens vão cantar. Eles vão cantar assim bem alto, já. Canta, canta, canta, já. Idiota, idiota. Toma o chifre pra caralho, quer sentar na minha piroca. Idiota, idiota, idiota, idiota. Toma o chifre pra caralho, quer sentar na minha piroca. Começando assim, ó. Acende, apaga, acende. E o meu parceiro Marquinhos de Curitiba acende, apaga, acende. Já tá aqui na retaguarda e já falou acende, apaga, me matar acende. Saudade do som que eu gosto. E o Gordo e o Dinho são referência do Pará. Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Joga a mãozinha pra cima e faz a contagem assim. Fico, lado. Chamei o gordinho, invadimos de penetra e comemos várias xerecas. Várias xerecas, várias xerecas, várias xerecas. E comemos várias xerecas, várias xerecas, várias xerecas, várias xerecas. E comemos várias xerecas. Cheguei, cheguei, cheguei, cheguei. Chegando, cheguei, chegando, chegando, chegando. Ele tá casado, fica em casa e os solteiros comemora. Sabe quem namora, sabe quem namora. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Bate na palma da mão. Tata rei, tata ro. Eu vou do rei, vocês vão do ro. Agora eu quero ver como é que é. Essa galera, meu DJ! É aniversário do Gordinho do Bar! Fala, Gordinho! Parabéns, Gordinho! Que Deus te abençoe, felicidade, muitos anos de vida! E seja bem-vindo aqui no Sul que você gosta! E eu vou baixar o som, eu quero ouvir vocês! Agora, Netinho, já! Ai, ai, ai, ai, e olha o meu parceiro Giovanni da Nike, também tá na área. Bora, Lanzinho, ele é a primeira dama e também o Giovanni com a primeira dama. Tá todo mundo acompanhado aí, ó. Vai começar. É hora do craque, vamos lá, vamos lá. Quando o Tinho tá tocando, olha o que é galera. E aí, Bruno Vermelho? Tudo bem aqui? Agora, vai! Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Bebe no kit do Crombo, ele gosta! Toma, toma, toma, ligado, craqueado, pra lá, pra cá, bora, backzinhos revoltados na área, área! Então, fogo no baque, então, fogo no baque, então. Tá pegando fogo, camarote, Dieguinho! Pegando fogo! Tá pegando fogo! Pegando fogo! E aí, a lamboca melada! O bagulho doidou, e doidou, e doidou, vai! Traição é traição, romance é romance, amor é amor. Espera que bobinho! Traição é traição. E aí, como é que é? É a galera da Ria Boutique, bota logo a Ria Boutique no telão aí, neném! E vem, vem, vem, vem no caqueado do gigado balançado. Bora, bora! Pra rapaziada que tá no camarote assim, ó! Olha só pra aí que tá no camarote aí, com bebida na mão. Que doido camarote! Tu vai beber da minha bebida, mas tu vai fuder. Tu vai beber da minha bebida, mas tu vai fuder. O Dinho fala pra você, o Gordo fala pra você. Tu vai beber da minha bebida, tu vai fuder. Mais pólvora! E o nosso amigo Giovanni Swat! E o Gustavo dos Gatunete já tá aqui, ó! Segura, garoto! Meu amigo DJ, Olivaldo Lopes, lá de Barcarena! Homem que comanda o Vanguard Boy, tá comigo! Ninguém segura o Gordinho do Bar agora! Ninguém segura o Gordinho do Bar! Ele vai mostrar como é que faz caqueada agora! Ele tá no verso, parabéns a você, Gordinho! Muita saúde, muito sucesso! E que Deus lhe abençoe, garoto! Bora pra cima! Que o animal do Caribe é sempre assim, ó! É pressão pra todo lado! Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra mim! A mulherada tá dançando! Fica de quatro pra mim! É fuga, na dona de casa, vou a cada tudo! Bora, raio do bambu! Douglas do Pará Esteiro, bora, Davi Céu! Bagulho doido, doido aqui, ó! É o Dinho e o Gordo são os caras do momento. É o Dinho e quem gosta é o Felipe Lopes. E aí, produtor Bagal, segura, segura, segura. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. É todo sul, ela está me querendo. O Gordo e o Dinho são os caras do momento. O Alanzinho da Nike, amigo Giovanni. A Nike do animal tá na área, maninho. Drive me. Nossa, Genegal, amigo Diego, Dieguinho. O Netinho Genegal, essa primeira dama. Na primeira quinta do ano, não poderia ficar de fora, assim, ó. E amigo Léo, um abraço pra você, Léo. E agora, mano. A mulherada gosta, gosta. Nosso amigo Helder dos Mal Falados. Nosso amigo Rafael. equipe Wish. Geneta MT. Esse é o DJ Balão. E aí, japonês? Bora, Baigo. É hoje que ele paga todo mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo mal que ele te fez. Cabelo ok, sobrancelha ok, maquiagem ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu rei. Brota no bailão pro desespero. O nosso parceiro Costelinha. A bandeirinha já na área, bora aqui, gente. Desespero do seu rei. Se ele te trombar, vai. Meu amigo Rodrigo do Grogo também. Tudo vermelho. A nossa amiga Bia. Beatriz Vermelho também tá na área. Segura! E o nosso amigo Anderson da série. O Dinho da série, você sempre aqui no som que eles dão valor. Um abraço também aqui pra toda a conveniência, o armazém da cerveja de Abaetetuba. 7 de setembro, sem medo MT. Os irmãos gordos de depressão na Prime, vai ser o bagulho doido. Bota pra acelerar tudo, maninho, que é a primeira quinta do ano. E o animal arrepia tudo. O Camilo, você é a Alba. Vou puxar o seu. Segue a Bi curtindo o Croco do Caribe, obrigado. Toma de tapinha, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma de tapinha. Ela quer o jogo set, ela quer o jogo set. Ela quer o rock doido. Ela só tem quem é. Amigo Gini do Banco do Brasil. Vou sentar pra quem tá de e correr. O meu parceiro Edson lá da Arena Paná tá comigo. Bota logo a Arena Paná no telão aí, nenê. Parceria renovada pra 2020. Segura, Edson. Só socadinha, você tá dando a minha. Só socadinha, você tá dando a minha. Só socadinha, você tá dando a minha. Só socadinha. O meu parceiro Mitch Silva, o do canal lá do Bingola, tá comigo curtindo o Croco, obrigado, moleque. E nossa amiga Ingrid Mendes, ela já tá no som que ela dá valor. É Crocodilo. Pode balançar, pode balançar. E aí, meu amigo Filé da TF, pode balançar. Meu parceiro Fábio também tá na área. E também o pega, pega, a onda corre. Crocodilo, Crocodilo Praia. Tá doido, né, Chinho? O nosso amigo Douglas VH e o Douglas Cambista já estão na área também, maninho! Douglas Cambista, moleque. Essa não pode beber uísque. E o nosso amigo Vera, o gerente da carroça da saudade, tá comigo. O meu parceiro Carlito, fala Carlitão. E aí, meu amigo Luciano, sempre produções, você, William, o Rafinha Divulgações, toda a galera da carroça da saudade, obrigado sempre pelo carinho. Um feliz 2020, que Deus abençoe muito mais nosso ano de 2020. Pra cima, carroça! Nosso amigo Giovanni e também o Gustavo dos Gato Net. É a dupla pressão, tá de volta aí, ó. Bora, Gustavo! E aí, Giovanni? Vem comigo agora! A parada é putaria, a parada é putaria. E aí, filé da TV? Segura, segura! Eu te pego de frente. E o nosso amigo Dieguinho tá no berço hoje. Eu te... E o meio diazinho parabenizando ele. Parabéns aí, meu amigo Dieguinho. Sucesso, tamo junto, moleque! Se não tiver de novo, ela nem olha pra você. E a galera do Pará, estrela, também tá comigo. Segura! Santa Catarina, hoje na companhia do meu parceiro Bruninho da TF. Meu amigo Sujo, você é a sua primeira dama. E aí, Sujo? Tá comigo. Pra caralho, as novinha não resiste. É bandido pra caralho. Bora, Netinho, bora, Netinho, já. É moleque doido, doido aqui no troco. Olha o Léo, olha o Léo. E tá na hora de fazer o gaqueado. Segura, segura o Danilo Ribeiro agora, já. Ai, eu tô com medo, ai, e o Dinho, bora, as novinhas me adoram. Eu tô com o gordo e o Dinho e as novinhas me adoram. Marco Dieguinho. E o gordo Rio de... Gostou, né? E o gordo Rio de... É aniversário do cara hoje, meu. E o gordo Rio de... Já sabe quem é, né? Segura, segura! Tem time na produção. Aquele velho uísque falsificado em 30 contos. Santorini. Conhece, conhece. O gigante. Conhece, conhece. Fala, Fernandinho da TF! E aí, filé? O nosso amigo Cabeção, a Naila, curtindo o Croco. Bora, Miguel, você, a Mainá. Tá todo mundo aqui, ó. Fala, Hulk Magrelo. Meu amigo Nenê do Detran. Ele é só a primeira lima, Marcela também tá comigo. E aí, Nenê? Prepara tudo, moleque, a gente tá chegando com força total. Meu amigo Potiguar, você, o Everton CDC. Aproveita e leva um abraço, meu amigo Gomes. Lá do Mercadinho Gomes, segura no telão, Nenê. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Mercadinho Gomes no telão, tá de Nenê. A moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do Croco. Olha a moto que deixou o Japa no meio da estrada. Do Croco, elas me adoram. Vem embora, vem embora. Que hoje eu tô aqui. Queria passar Salinas, não colocou gasolina. Quando chegou em Castanhal, acabou a gasolina da moto, desgraçado. E aí, DJ Josias? Da carroça da saudade, frente a frente com o animal. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. E as novinhas me adoram. E as novinhas me adoram. E as novinhas me adoram. E as novinhas me adoram. O resto do Bumbum, também o Douglas do Pará. Do Pará Estrela, também o Davi do Céu. E ó! No teu beijo bate a saudade. Um desespero não dá mais. O nosso amigo Luciano. O nosso amigo Carlito também, o Vera Verão. A grande da carroça da saudade, hoje marcando presença de Josias. Um abraço do Gordo Dinho aqui, ó! DJ Gordo. Tinha opressão. Nosso amigo Robert Teixeira, o Pablo Tai, churrasco do Cainan, é o número 1 da Benjamin Sodré. E essa música aqui, ó, quero oferecer meu patrão Kid Maués e a Dona Josi, na marca do momento. Valéria Fruto Sensual na voz. Canta, Valéria. E no telão a Miúze Din já. Muito close na balada. Tô pronta pra ser. Miúze Din. Eu me amo. Isso ninguém vai mudar. Vai mudar, vai mudar, vai mudar. Ei, garota, sai bonita e gostosa por aí. Dá teu close. Mostra quem manda aqui. Põe o teu melhor vestido. O teu mais lindo jeans. O teu melhor sorriso. Seria renovada pra 2020. Toma tua pizza, toma tua pizza, toma tua pizza, toma. Toma tua pizza, toma tua. Hoje tem point, papai. A sexta toca top do Real. O Dini e Gordo já chegaram. Toma de cara, toma de cara, toma de cara, toma de cara. Bora, bora. Maurício, bora Wanderson. Tá aqui todo mundo curtindo o grupo. Toma de cara ali, toma de cara ali. Esse é o DJ Paulinho. Tá meio grau, tá meio grau. E a Vanessa, a família Pantanal, segura Wanderson. Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. Tudo Melody! Crocodilo! E aí, Marcinho Santos, você é o amigo Felipe Alves. Hoje marcando presença na Quinta do Caribe, juntinho com o Douglas Vega. Bora, Douglas! Segura aí! O animal. Agora! Na sala, no chão deitou. E a cabeça não para. Solidão me ampara. Querendo brincar comigo. Rindo da minha cara. Me fazendo de otária. Olha o Paturi, amigo Valzinho, Ceará do Croco. Tá todo mundo aqui, ó. O nosso amigo Emílio do S10. Bora, Emílio. DJ Dieguinho lá da R.A. Boutique. Tá no camarote ali, ó. Na companhia do amigo Eric, do Eric Bobinho. O Alan, Boca Melada, de Gassalo também daí, ó. Tá todo mundo doido já. Fim de pânico que eles falaram. Amar e ser feliz. Ei, bandida, não te apaixona não. Agora! Ei, bandida, não te passou onde? Passei na R.A. Boutique, peguei minha Duke Golden. Vou pro crocodilo hoje, vou pro crocodilo hoje. Vou pro crocodilo hoje, vou pro crocodilo hoje. E os caras doidos vão bebendo muito chope. E os caras doidos vão bebendo muito chope. Tá ponto camarada que só usa Duke Golden. Tá ponto camarada que só usa Duke Golden. Saga mais a noite toda, com certeza vem aqui. Adorei o seu convite pra brotar aqui no raio. Na novinha com certeza não ia perder sabor. Ela brotou aqui na favela pra abraçar a noite toda. Ela usa Duke Golden e chegou representando. Ela é bandida. Quem te pina a bunda e vai sentando, andando. Empina a bunda e vai sentando, andando. Pocket, pocket, pocket, pocket. Empina a bunda e vai sentando, empina a bunda e vai sentando, andando, andando, andando. Ei, bandida, não te apaixona não. Ei, bandida, ei, bandida, ei, hoje eu vou ficar loucão. Ei, bandida, fica loucão. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu vou. Hoje eu vou pro rolê. O nosso amigo Bruno Felipe. Adara Santos, nosso amigo Netinho GDK. Bora, Dieguinho. E o meu amigo Diego da GDK também tá aqui na ponta esquerda. Giovanni Swat. Bora, Gustavo. Honória. E o nosso amigo Leandrinho lá de Marituba. Prepara o bloco do alho que esse ano tem crocodilo e treme tudo, porra. Nosso amigo Homer, ela da Carroça da Saudade, o Gil do Búfalo do Marajó. Ela falou que gosta do segredinho. Só no sapatinho, só no sapatinho, só no sapatinho, só no sapatinho. Oi. Ela falou que gosta, escondidinho. Ela falou que gosta do segredinho. Só no sapatinho, só no sapatinho, só no sapatinho. E agora, como é que é? Como é que é? Ninguém vê, ninguém atrapalha, ninguém sabe, ninguém estraga. Ninguém vê, ninguém atrapalha, ninguém sabe, ninguém estraga. Vai sentar sem ninguém ver, vai poder ser, ninguém sabe. Vai sentar sem ninguém ver, vai poder ser, ninguém sabe. É tudo no sigilo, tu sabe como faz. É tudo no sigilo, tu já sabe como faz. Se conta pra alguém, não te como mais. Se explanar, eu não te como mais. Se conta pra alguém, não te como mais. Se explanar, eu não te como mais. Se conta pra alguém, não te como mais. E nosso amigo Rei dos Óculos, DJ Isaac Ladoteiro, já tá aqui, ó. É o DJ Dinho e o Gordo e ele sopa negócio. É o DJ Dinho e o Gordo e ele sopa negócio. Agora boneco já. Tu vai fuder no céu piranha dentro do... Agora. O homem que comanda a barbearia do boneco. Tu vai fuder no céu piranha. A número 1 de Coraci. Dinho é o piloto de... Meu amigo Diego da Pedreira, pra Diego. Dinho é o piloto de Diego. Parceiro Renato também. Tu vai dar pra... Os PDB do Barreiro já estão na área. Meu amigo Igor Neves também do chute certo. E aí também já tá no som que ele gosta. Crocodilo Prime. Vai, Igor Neves. Vai dar ou vai descer, eu vou deixar você escolher. E aí? Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer. Vai dar ou vai descer, eu vou deixar você escolher. Aproveita, aproveita. aproveita, é o melhor momento da sua vida. Vou dar essa xereca, eu te jogo aqui sim. Vou poder mais uma vez embriagado. E o seu cheiro é do jeito que você gosta. Bora, Juninho do Verigue. O homem do HB20 hoje no apoio. Bora pra cima. Pra cima. E nosso parceiro Juninho Elvis também. Já tá na área. Bora, Elvis. Bota pra aquecer tudo esse camarote agora, já! Aquecimento, aquecimento, aquecimento. Bora, bora, bora, maninho, detonando, detonando. Bora, detonando, vai! A piranha do banheiro. Alex Turismo, você é o Ítalo Motora. O Ian Silva, DJ Celinho. Celinho Pancadão e a família S. Silva. Turismo do Croque, os pilotos jovens, tá aqui, ó! E vai dançando e vai fazendo caquiado. Bora de dedinho, detonando, detonando, detonando na pressão, vai. E aqui no nosso telão, a boutique multimarcas do meu parceiro Ícaro Carneiro. Joga, joga o anzol, puxa o carretel, vai jogando, vai puxando. E a galera vai jogando e vai puxando, vai jogando e vai puxando. Joga, puxa, joga, puxa, já! A maior referência em pressão está no ar. Gordidinho Pressão, é bagulho doido. Amigo Jaciel Marques, assim, lá de Tailândia. Hoje ele veio comemorar o seu aniversário aqui no Croco. Parabéns, Jaciel! Lá vem a nega. Lá vem a nega. Lá vem a nega. E no telão do animal, nega, tarada. A La Casa de Whisky, do meu parceiro empresário Luciano. Lá vem a nega. Já tá no telão do animal. Lá vem a nega. La Casa de Whisky, maninho. E pode vir, eu tô fervendo. Nega tarada. É o homem que fornece o uísque do dia de pressão. Eu tô fervendo. Essa parceria vai dar o que falar. Lá vem a nega. Lá vem a nega. Igor Galvão. A nega. Ives Araújo. Arada. E o JP Figueiredo. E vem, vem, vem, vem, vem, vem. E olha o pianinho, pianinho, pianinho. Bora de dedinho, pianinho, pianinho. E o chute certo no telão, maninho. É o Crocodilo. Parceria renovada pra 2020. E o site que paga na hora tá no telão. E vem, vem no caquiado, no gingado, balançado. Bora de dedinho, detonando, detonando, detonando, detonando, detonando. Sal, sal, sal, sal, sal, sal. Tá na hora, Douglas BH, tá na hora, tá na hora. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para. E aí, produtor carioca? Hoje ele tá no camarote do Dieguinho. Segura a pressão aí, vai! E a dentada vai rolando. Dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Olha que tá na área. Dentada, dentada, dentada. Mais um atendente da R.A. Boutique. Dentada, dentada. Eita, aqui lá vem mais uma. Faz, faixa. Faz o caqueado e vai quebrando esse quadril. Vai quebrando, vai quebrando. Vai. É agora, Carlito! Fala, meu amigo José Sabendo! Um, dois, três, já! Gordo e Dinho Bração, arregaçando tudo! É o animal na área! Cada chicotada vai meu bumbum falou! Ai! Cada chicotada animal! Cada chicotada vai meu bumbum falou! Cada chicotada animal! Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa o carretel! Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa o carretel! Música. Gostou, né, Rabadinho? Bora, Maluquinho! Assim. Agora, como é que é? Como é que é? Inventei uma dança. Inventei uma dança muito louca. Inventei uma dança. Inventei uma dança muito louca. Mexe a cabeça e o quadril e vai te... Bicha. Explode o bagulho, tá botando meu copo, fudeu. Eu que sapotei. Vida carvalho, fudeu. Dei uma bala. Muito chifroso, mano. A penetração, é doido. Minha pira passa pra direto, mas entrando e saindo do meu setão. Penetra, penetração, penetra, penetração. Minha pira passa pra direto, mas entrando e saindo do meu setão. Eu que sapotei, o copo dessa piranha. Eu que sapotei, o copo dessa piranha. Botei uma. Famoso buiú, mano. Bala que bate a onda, botei uma. E aí, Giovanni? Uma bala que bate a onda. Ninguém segura a luzinha da Nike hoje. Ele é a primeira dama. Eu que sapotei, o copo dessa piranha. Vai! Olha, o gerentão já tá no camarote do Dieguinho. Hoje tá só uma farra aqui, mano. Ai. Ai. Bora. Bora, bora. Vai, vai, já! Não importa se ela é puta há muito tempo. Se ela desce, sobe no talento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela toca e não para. Toca e não para. Ela toca e não para. Toca e não para. Ela toca e não para. Toca e não para. Ela toca e não para. Toca e não para. Energizando toda a galera. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Lucas Moraes, Augusto Robinson e a Baronesa. Você pra me ensinar o que é o amor. Na rua tá todo mundo vê que eu tô na tua e eu amo você. Podem me prender pelo que vou fazer. Você. Yeah. No, no, no. Menino dos Marchadores. Tudo que eu quero é me refazer. Sentimentos mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Sei, outro amor vou encontrar. Gordinho do bar. Só não posso explicar. Porque e dia 12 de janeiro tem o bloco Bumbum de Alho e aniversário do DJ Dieguinho e mais o som do blindado lá na Quadolaria em Coraci. Presença confirmada do Gordo Dinho. Prepara, Dieguinho, que a gente vai chegar chegando. Sabe, canta, vai. Eu adoro quando toca em mim. Oh. Forma que me faz sorrir. Oh, seu beijo é doce, me faz pirar por ti. Eu fiz tudo por você e te perdi. Não. Bateu a saudade, a vontade de gritar. Quero sonhar de novo. Dessa vez você não vai escapar. Oi, senti. Desde que ela detonando, vai, já! camarim, estética corporal e facial. Tá de Rafaela Santos no telocinho. Vem, vem, vem. Vem no caqueado, no gingado, balançado, de dedinho detonando. Amigo da Dau, Davis, o também, o Gema Expressão, estão na área. Bora, Zezinho, segura. Expressão, expressão. Bora, Beckzinho. Do G voltado e segura, Beckzinho. Segura. E nosso amigo Madruga do Jardelândia. Ele também já tá no som que ele dá valor. Se prepara aí, família, que o show já vai rolar. Cenário 3D, o águia... E o nosso amigo DJ Edivaldo Lopes vai dar um toque pra galera aqui. Ele que sempre que vem em Belém, ele vem curtir o som que ele gosta. Ele diz sempre, quando o crocodilo pinta em Barcarena, ele vai recepcionar o Gordo Dinho. Hoje ele tá sendo recepcionado aqui pelo Gordo, pelo Dinho. E diga-se de passagem, um cara que comanda a Barcarena, primeiro, é amigo particular do Gordo Dinho. Genivaldo Lopes, me conte tudo, não me esconda nada, é Carnaval 2020, vem novidade por aí, fala pra galera de Barcarena, esse CD ao vivo vai pra todo o Brasil. Fala aí, moleque! Sucesso, Marinho! Sempre que a gente chega no Crocodilo é uma loucura, meu irmão! E claro que sim, hoje a gente tá de folga, meu parceiro Giovanni, ele e o Gustavo da Gatunete convidaram o Lopes e trouxeram hoje pro Caribe, papai! Tô juntinho também com a minha amiga empresária Kelly Mendes. A gente também tá por ali, toda comitiva. Hoje eles vieram no Croco, papai. Eles já me disseram que hoje a maior torcida aqui ia ser do Paysandu. Será que é verdade? Cadê a galera do Paysandu? Tá aí, tá? Olha, Dino, eu acho que me enganaram, papai. A maior torcida aqui com certeza é do Clube do Remo. Cadê a galera do Leão? Tá aí, tá? É com esse croco eu vou te dizer, viu, papai? É uma loucura, detona tudo aí, maninho!